neste mundo não tem dor maior do que amar e não ser amado. Por querer quem nunca me quis, estou vivendo amargurado. Nosso amor não é permitido por um motivo que não vou dizer. Este sentimento que guardo em segredo só me faz sofrer. Meu bem, por que você não tem dó de mim? Meu bem, por que você decretou meu fim? Nunca mais na vida, mulher querida, amarei assim. Meu bem, por que você não tem dó de mim? Meu bem, por que você decretou meu fim? Nunca mais na vida, mulher querida, amarei assim. Cinco horas e 5:10. Nós ouvimos aí primeiro com Nenete Dorinho a música Goiano Valente e depois com Pardinho e Pardal, Amor Proibido. É o programa especial sertanejo, hoje com a apresentação do Toninho. O Elísio Russo está com um programa especial hoje, depois a gente conta o que é. Mais duas músicas bonitas na sequência. Olhar mais na janela, além das tardes que ela

beijando os lábios do meu amor, vou frenesi. Não chores, por favor, porque preciso partir. Este foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo. O pior foi te perder. Resignemos, oh querida, não lamentemos a vida. Nosso destino é sofrer. Beijando o batom que tocava os teus lábios, sufoco serenamente a dor pungente que dilacera minha alma. Com os olhos chorosos e o coração em pedaços, ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia. A renúncia é tão triste, nada mais posso fazer. Nosso amor já não existe, teve que um dia morrer. O anel que tu deixaste em cima da penteadeira vai lembrar o nosso adeus a vida inteira. Horas e 32 minutos, Sertanejo, Classe A, Rádio Gaivota FM, Ubatuba, Estado de São Paulo. Esse programa normalmente é apresentado pelo meu irmão Elísio Russo, que hoje está com um compromisso especial e hoje excepcionalmente então está sendo apresentado pelo seu irmão Toninho, lá de São Luís do Paraitinga. Nós tocamos duas músicas aí. Foram com. A primeira foi com o Belmonte Amaraí, Saudade Goiás, e a segunda com Peri Poti, Sublime Renúncia. Agora vou fazer um oferecimento especial aqui. Essa música eu ofereço para uma pessoa que mora no meu coração e ela sabe quem é. Então vamos lá com mais duas músicas bonitas. No seu rostinho encantador, você é a flor mais linda que nesse mundo Jesus criou. Eu te amo, te adoro e muito imploro ao seu amor. Sem a sua compaixão o meu coração vai morrer de dor. Oi, princesa, como dói a solidão. Eu quero te abraçar, quero te amar com muita paixão. Com todo o meu vigor, quero encher de amor o seu coração. Com todo o meu vigor, quero encher de amor o seu coração. Neste mundo a gente vive correndo atrás da felicidade, e quando ela aparece logo vai embora e deixa a saudade. Amor que já tem raiz deixa cicatriz no peito da gente. Por isso minha princesa é que eu te amo eternamente. Oi princesa, como dói a

que está lá na pedreira, a minha esposa. Um abraço para ela, um abraço para a Ana Júlia. Vou mandar um abraço também para o pessoal do Perequiaçu, do Itaguá, Estufa 1, Estufa 2, Praia Grande, Pé da Serra, Horto Piranguinha, Pedreira, que eu acabei de falar, Monte Valério, Centro, etc. Eu tenho posto a reparo, é no uso de hoje em dia. Essas moças namoristas só carrega fantasia. Vestido com a manga curta, mostrando a pele macia. Tinta vermelha nos lábios pra ganhar mais garantia. É assim que as mocinhas perdem toda a simpatia. É desajeitado pros namorados. Precisa cuidado, é uma tirania. Se beija encostado, fica lambecado. E o dar fica enjoado pra muitos dias. As moças namoradeiras, eu tenho pena das coitadas. Vive sempre na esperança de algum dia ser casada. Pra pegar um bom marido e ter a vida regalada. Veste seu vestido curto, que é o prazer da rapaziada. Saia requebrando o corpo, que nem cobra marmatada. Andam bem vestida, por ser protegida. É por ser querida e por ser amada, são divertida e luta com a vida e as coitadas lida e não cava nada. À tarde tão na avenida esperando seu amado. Não demora, vem o tar com jeitão entusiasmado. De pomada no cabelo e bigodinho bem pintado. Com seu lencinho de seda e seu terninho bem passado. A tarzinha de alegria vai dizer pro namorado: você é um colosso, é um bonito moço. O tar fala grosso, muito obrigado, mas tenho um desgosto. Faço tanto esforço que o maldito morso anda sempre areado. O rapaz, por ser sabido, veja só como ele fez. Namorou pra passatempo, namorou duas ou três. Deixa só que vá correndo 30 dias por um mês. Se você fala em casamento, você fica sem freguês. Diz que trouxa era 15, já morreram 16. Desse jeito então, vou fazer opinião. Tido a decisão pela última vez. Adeus coração, aperto na mão, que é de obrigação de um rapaz chorando, se os teus lábios eu não beijar. Quero sentir os teus lábios quentes, eu sou culpado, mas eu nasci para te adorar. Quero ser dono dos teus abraços, não fujas nunca dos braços meus, pois minha vida será um fracasso se eu ficar sem os beijos teus. Quero sentir os teus lábios quentes para matar meu febril desejo. Estou cansado de ser somente em tua vida um ladrão de beijos. Ouvimos aí com Jacó e Jacozinho, Moça Namoradeira, e em seguida com Pedro Bento e Zé da Estrada, Ladrão de Beijos. Bom dia para do Carmo. Vontade de tomar um café, do Carmo? Daqui a pouco você vai aparecer por aí, né? A Rosália, lá do Piranguinha, ligou aqui e pediu pra gente tocar essa música para ela. Rosália, bom dia. Tá aí, o seu pedido tá sendo atendido. São negro, negro, como a noite sem luar. São ardentes, são profundos, como o negro medo mal. Sobre o marco dos amores, da vida boiando a flor. Treva é um astro, no silêncio uma canção, é brisa nas carmaria que nasce do coração. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor. Rosa cantou, sombra estrela do gondoleiro do amor. Teu rostinho moreno, o teu olho encantador, o teu lábio tem veneno, onde se morre de amor. Tua jura é falsidade, teu sorriso enganador. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido.

aguardando aí na, a hora de sair para trabalhar, acompanhando aí a gaivota, que a hora é dada aí de minuto a minuto. Mandar um bom dia aí especial a todo o pessoal da Pedreira, especial aí para do Carmo, a Zabé, né? Todo mundo lá da Pedreira por lá, tá bom? É, eu acho que você não tá ouvindo o programa da gaivota, não. É hora certa, de minuto em minuto, quem dá o Zé Beto. Aqui nós damos de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, agora são 6 horas e 4 minutos. Então, Lúcio, eu também vou mandar um abraço aqui especial pro Flávio, pra Andréia, né, pro Beto, pra Adriana, pro Pedrinho, pro Elvis, pra Adriela, Vinícius, né? Um abraço especial pra todo mundo, um abração pra você também. E fica aí ouvindo aí que daqui a pouco eu vou tocar aqui a música que você gosta. Falou? Ok, nós vamos ficar aqui no aguardo, tá bom? Tá ok, até então. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia. Então, 6 horas e 4 minutos. Vamos então para a sequência musical. Nesta noite eu canto serenata, pra você, minha mulher amada, que deitada sozinha em seu leito, ouve minha voz tão apaixonada. Eu lhe peço desculpa, meu bem, por me causar tanto dissabor. Grande problema das nossas brigas de amor. Por favor, ó minha querida, eu lhe considero a mulher mais bela. Quero ver seu lindo sorriso quando você abrir a janela. Dama,

tivemos aí com João Mulato e Douradinho, Paulista de Fibra, e depois com o Milionário Zé Rico, Velho Candeeiro. Um abraço, grande agradecimento para do Carmo, que trouxe um café quente, parece que foi feito no fogo, para a gente tomar aqui. Obrigada, Maria. É, ela não quer falar, não fala nada, não quer dar um bom dia. É. E vamos continuar aqui mandando uns abraços aqui no Perequiaçu para o Passos e esposa Neuza, no Ipiranguinha para Jussara, no Ipiranguinha o Rodrigo e a Nilza e o Valdair, no Cais do Porto para o Nilo Anir, daqui a pouco a gente toca sua música aí, tá bom? Senhor Benedito Albino, na Pedreira para o Maciel, Vardemar, Boneco e o Xunda, Estufa 2 para o Tonhão, Parmeirense, né? Muito bem. E na sequência então, Lilo, a música que você pediu para mim, eu dei um play errado aqui e vou tocar a música que você pediu, tá? Então não fica bravo comigo não, que ela vai na sequência. 6 horas 21 minutos, na sequência mais duas músicas bonitas para vocês. Onde eu moro sou eu quem levo a vida. Se estou mentindo, vai lá pra confirmar. Levanto cedo, vou até o pasto. Trago as vacas no corral pra ordenhar. Atrás do rancho onde fica a minha horta, com regador eu começo a aguar. Dali eu tiro meus legumes sem veneno. Lá não tem química pra me intoxicar. Saio da horta, vou até o paiol de milho, e as galinhas começam me acompanhar. Daí por diante a porcada já descobre. Lá no chiqueiro todos começam a roncar. Eu trato deles e preparo meu almoço. Jogo nas costas e começo a caminhar. Na frente vai o meu cachorro fiel. Vendo o perigo, volta pra me avisar. Chego na roça, vou cuidar da plantação. Com minha enxada eu começo a capinar. Só largo dela quando o sol vai descambando. Aí eu volto pro rancho pra descansar. Tomo meu banho e sento lá no terreiro. Olho pro céu apreciando o luar. Pego a viola e canto moda sertaneja, que em muitas rádios não escuto mais tocar. Vivo entretido, não vejo o tempo passando. Só vou dormir ao cozinhar meu feijão. Eu devo a Deus por me dar muita saúde. É trabalhando que eu ganho o meu pão. Cultivo a terra que me dá essa fartura. Adoro muito mexer nela com a mão. É um paraíso no lugar aonde eu moro. Tenho mais vida vivendo no meu sertão. Este novo tema pode

cada viagem uma história pra contar. A cavalgar pelos rincões desconhecidos, sem comitiva, sem berrante, sem boiada, por outra estrada solitária agora eu sigo. Não sei aonde colocar tanta saudade, felicidade já não vive mais comigo. E foi, e foi. Ó que o berrante boiadeiro e toda a verdade, e sinto necessidade de dar esta explicação. É sobre a grande heroína dessa terra, se preciso vai à guerra, toma sua posição. Mulher de ouro, seu valor está crescendo, eu estou lhe defendendo com grande satisfação. Se lá na roça encontrá-la trabalhando, com o seu suor pingando, com prazer beijo-lhe as mãos. Mulher de ouro, companheira inseparável, sou seu admirador. Mulher de ouro é a fonte do desejo, do prazer e do amor. Estou falando é da mulher brasileira, que luta a semana inteira com muita disposição. E aos domingos alegre e sem preguiça, se prepare e vai à missa fazer sua oração. Mulher de ouro, fascinante e tão formosa, parece um botão de rosa aos olhos da multidão. Não tem orgulho e nem carrega preconceito, ela traz dentro do peito o bondoso coração. Mulher de ouro, companheira inseparável, sou seu admirador. Mulher de ouro é a fonte do desejo, do prazer e do amor. For artista contratada, sua voz aveludada faz alguém sentir paixão. Sendo atriz, quando a vejo tão dengosa, fazendo cena amorosa, sinto forte emoção. Mulher de ouro, quero que seja feliz, o bom Deus é o juiz e sabe minha intenção. O meu desejo deixo escrito nessas linhas, quero que seja rainha desta imensa nação. Mulher de ouro, companheira inseparável, sou seu admirador. Mulher de ouro é a fonte do desejo, do prazer e do amor. Tivemos aí com Pião Carreiro Zé Paulo, Berrante da Saudade, em seguida com Brazando e Jorge Correia, Mulher de Ouro. Música oferecida aí para o pessoal do Perequiaçu, do Itaguá, da Estufa 1, Estufa 2, Pedreira, Monte Valério, Centro, Piranguinha, Horto. Enfim, para todos os ouvintes aí da Gaivota FM. Um abraço muito grande aí para o Flávio, para a Andréia, lá em São José dos Campos. E um abraço também para a Beth, pro

da noite apanhou minha flor para jogá-la no lixo da vida. Assim ela vai de braços em braços chegar ao final cansada e vencida. Não é meu desejo que o mal lhe aconteça, mas que seja feita a sua vontade, pois muito padece quem não tem cabeça e nunca se encontra com a felicidade. Vai, saudade, vai, desocupe o meu coração. Não quero sentir saudade de quem me fez ingratidão. Não quero sentir saudade de quem me fez ingratidão. E agora, atendendo o pedido da Judite do Centro, vamos para outra música bonita aí na Sertaneja Classe A. É pra mãe terra que eu vou pedir perdão e vou perguntar ao chão se de volta ainda me quer. Tenho certeza que na ânsia de voltar ela vai me perdoar, porque é mãe e é mulher. Perdão ao sol que aqueceu o meu caminho e as águas do riozinho que matou a minha sede. Perdão à lua que o sertão todo ilumina, qual distante lamparina pendurada na parede. Se por acaso ela não me perdoar, não me incomodo de ser preso, porque agora já estou preso na cadeia da saudade. Desde o momento que de lá eu vim embora, no tribunal da natureza quero ter a prisão que eu merecer por ter deixado o sertão. Me condenando, ouço a brisa que me diz se aqui eras feliz, porque foi deixar seu chão. Se foi em busca de outros beijos, se esqueceu que o calor dos beijos meus quantas tardes entreguei. Diz a roseira, o perfume da cidade não se iguala à qualidade do perfume que lhe dei. Se por acaso ela não me perdoar, não me incomodo de ser preso, porque agora já estou preso na cadeia da saudade. Desde o momento que de lá eu vim embora, tivemos aí com Mococa e Paraíso a música Mãe Terra, e antes com o Pião Carreiro e Zé Paulo, Mão da Noite. Um abraço especial pro pessoal aí da Pedreira, pessoal lá da Piranguinha. Ali na Pedreira, ali, um abraço pra Ana Júlia. Oi, Ana Júlia, já acordou? Bom dia. Um abraço pra minha esposa Elisângela, pra Isabel, pro Valdir. Todos ouvindo o programa. Oh,